Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos, vamos conversar mais um bocadinho, comprometido com o Luís Naves. Ele é o organizador deste livro que nos acompanha, São Mil Frases de Camilo Castelo Branco, uma edição da Quetzal. Luís, seja bem-vindo mais uma vez aqui a este programa, de novo. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a tua presença. Tínhamos estado aqui a última vez a falar, chegámos a essa conclusão agora à conversa, a falar sobre o livro de 43 anos e 6 meses de má política. Entretanto, são mais alguns meses de má política também, ou pelo menos às vezes oscila ali entre o mau e o razoável. Luís, mas hoje o motivo é outro, são estas frases de Camilo Castelo Branco. Antes de começarmos a falar sobre o livro, eu gostava que, enfim, dissesses como é que tens andado, o que é que tens feito. Aqui, claro que tiveste algum trabalho a escolher estas mil frases, mas de resto, que outros projetos tens, o que é que tens feito, conta-me tudo. Quero saber, vá, Luís, força. Eu dedico-me a várias coisas, sou jornalista, mas também escrevo e, portanto, neste momento trabalho num jornal online, mas também me dedico à literatura, de ficção, e depois tento fazer estes livros de frases, coleções, que bem podia ser estas mil frases que Camilo Castelo Branco podia ser uma coleção totalmente diferente desta, porque nós estamos a falar de um autor que tem uma obra riquíssima, portanto, além de muito vasta, com frases muito, muito engraçadas, porque o Camilo era um escritor que sabia utilizar como ninguém o humor, não é? Exato, ele tem um humor sarcástico muito raro na literatura portuguesa e tem uma capacidade de, em poucas palavras, dizer coisas por vezes devastadoras, terríveis. E o livro, enfim, isto é uma coleção que tenta fazer um bocadinho... transmitir um bocadinho da obra dele, os vários temas mais importantes que ele tinha, e também tenta ser divertido, porque eu não resisti a incluir na coleção algumas frases divertidas, que são muito divertidas. Sem dúvida. Eu estava aqui, abri aqui logo numa das primeiras páginas, e no que diz respeito ao amor, em Mistérios de Lisboa, diz-se assim: amar eternamente. Deus nos livre disso. Não há amor que resista a 24 horas de filosofia. Esta aqui é muito boa. Logo assim para abrir, é a segunda frase do livro. Olha, Luís, isto foi coisa para dar algum trabalho ainda? Não, este tipo de livro dá muito trabalho, porque é preciso ler muitos livros e depois é preciso fazer uma escolha e, sobretudo, colocar as escolhas em determinado, portanto, numa grelha de capítulos que permitam encontrar as principais ideias do autor, não é? Portanto, sei lá, isto foi feito ao longo do tempo, não é? Eu depois percebi que havia muitas frases sobre hipocrisia, ou sobre moralidade, ou sobre orgulho. Percebi que, ao longo da leitura que ia fazendo, que as primeiras frases dos livros eram geralmente literariamente fantásticas. E depois incluí também algumas frases a que chamei autobiografia, que são tiradas das cartas que ele escreveu a amigos, onde por vezes conta pormenores da vida dele com alguma graça, alguns. Outros assim mais dramáticos, porque isto acaba, aliás, com uma frase dramática. E pronto, ele era um homem doente. A última frase é um bocadinho dura. Sim. Eu estava aqui à procura dela, precisamente. Okay. É a última carta que ele enviou ao médico. Edmundo Magalhães Machado, não é? Isto foi dias antes dele se suicidar, não é? Em que escreve isto, são mesmo as últimas palavras dele conhecidas, escritas, se o cadáver, ou que ele ditou e alguém escreveu, porque ele estava cego, sou o cadáver representante de um nome que teve alguma reputação gloriosa neste país durante 40 anos de trabalho. Chamo-me Camilo Castelo Branco e estou cego. Muito dura, não é, a frase? É muito duro, é muito... Ele tem muitas frases assim. Agora, eu tentei que o livro fosse mais divertido do que propriamente dramático. E, portanto, a minha escolha também foi de frases que podiam fazer... as pessoas rirem. Lembras-te do teu encontro com a obra de Camilo Castelo Branco? Tens ideia de que... quando é que foi? Quando é que encontraste a obra de Camilo Castelo Branco? Qual é que foi o primeiro livro que leste? Não, com que idade? Não te lembras mesmo? Não me lembro. Devia ser muito novo. Mas foi um autor que foi importante ao longo da tua sim, vida? Sim, sim. Eu mantive sempre um certo gosto pelo Camilo. Mas, quer dizer, este livro foi feito, foi planeado, vamos fazer, pronto, o editor da Quetzal, o Francisco José Viegas, achou que isto era uma coisa que eu podia fazer e convidou-me para fazer e isto demorou alguns anos, porque eu fazia outras coisas E é obrigatoriamente, tinhas de ler os livros, obrigatoriamente, não é? Claro, e procurar. E depois, às vezes, também não... ter, e depois encontrar uma forma de determinadas frases caberem numa grelha de capítulos, não é? Em relação aos capítulos, a certa altura tinhas mais ideias para capítulos, para quase categorias, não é? Ou foi um bocadinho o contrário? Acabaste com mais categorias do que aquelas que achavas que irias ter neste livro? Não, eu defini 20 capítulos, mas, por exemplo, falta aqui, por exemplo, era perfeitamente possível fazer um capítulo com frases... ligadas a crimes, uhum, ou frases ligadas a em que ele usa terminologia médica ou química, às vezes a gozar com os médicos do seu tempo e com a medicina do seu tempo. Daria para um Daria outro para capítulo? Daria para um capítulo só isso. E, por exemplo, os crimes. É muito engraçado porque o Camilo é considerado um escritor... essencialmente romântico, com uns enredos romanticíssimos, e não é bem assim. Não é bem assim. Os peritos, as pessoas, os historiadores de literatura, falam muito num escritor que tem coisas muito modernas, e nós encontramos ao longo da obra dele muitas passagens que hoje são comuns, é comum utilizar esse tipo de técnica de escrita literária, sim. Mas que ele inventou e fazia com toda a naturalidade, coisas moderníssimas. Tens algum exemplo? Sim, há aqui muitos exemplos no estilo, no, na forma como ele brinca geralmente com os leitores, como ele se dirige aos leitores. E há, por exemplo... Não é aquela pergunta que eu fiz ao Luís, não é muito fácil, porque ele teria de procurar aqui um exemplo no livro. Não é? Sim, são quantas frases já agora? Agora fica curioso. São mil. Ah, está logo no título. São mil. Disparado, são mil frases mesmo. E, portanto, entre mil frases, achar assim um exemplo de alguma que seja exemplificativa dessa... Ele faz muitas brincadeiras porque geralmente o narrador dos livros dele é o próprio Camilo. E que conta a história com muitas interrupções, ele faz digressões, vai contando historinhas e vai dizendo. E às vezes há uma complicidade com os leitores, é muito, muito interessante e muito moderna. Por exemplo, o Camilo tem muitas frases onde, por exemplo, nos crimes, quando há um crime... e há crimes terríveis, ele usa uma linguagem muito, muito realista, muito, aquilo é muito terra a terra, muito cheio de detalhes horríveis, que são muito contrários àquela ideia falsa que as pessoas têm, de que o Camilo é um romântico e tem assim uns enredos, pronto, e tem às vezes uns enredos muito complicados, porque ele escrevia em folhetins. E os folhetins do jornal tinham que ter um interesse terrível para as pessoas do seu tempo. Ele escrevia para o seu tempo e às vezes nota-se que ele está a escrever para os seus leitores, procurar que os leitores... ele era um escritor muito popular no seu tempo, mas ele faz muitas inovações, inventa muita coisa e tinha um sentido de humor perfeitamente... E era um escritor também que conseguia fazer muitas coisas diferentes, ou seja, ele tinha de facto um domínio da escrita que lhe permitia, como disseste, tentar muitos estilos diferentes, tentar muitas coisas diferentes e sair-se bem em todas elas. Sim, ele fazia muitas coisas diferentes e depois as personagens são muito ricas. Provavelmente o Camilo é um dos primeiros escritores portugueses a descrever o povo português. Tal como ele provavelmente era no seu tempo. Não é uma imagem muito, muito agradável. Há aqui frases sobre o povo. Que portugueses é que podemos encontrar nos livros do Camilo Castelo Branco? São geralmente muito, muito violentos. São muito violentos. Ao contrário de uma ideia de brandos costumes que pode passar pela nossa cabeça, não é? Em relação aos portugueses. Que há essa ideia, os portugueses são a tal história dos brandos costumes, não é? Mas os portugueses de Camilo Castelo Branco não são assim tão brandos. A página 169 é, aliás, o capítulo O Povo, não é? Que trata assim, tem algumas frases que descrevem o povo português. Estava aqui a ver se encontrava uma. Aliás, a primeira não é bem uma descrição do povo, é a descrição de uma personagem, com muitas destas frases, mas percebe-se aqui, de facto, a forma quase, como direi, tão viva como o Camilo Castelo Branco descreve as personagens. Diz assim: João Rodrigues era um homem redondo, vermelho e carnoso. Teria 45 anos e era líquido que se não lavara durante a sua vida 45 vezes. Eu acho que é uma frase terrível. Terrível. Mas, de facto, também bem identificativa aqui do estilo de Camilo Castelo Branco. E há outras, muitas mesmo, que estão incluídas neste livro. São mil, eu há bocadinho perguntava ao Luís, então, mas quantas frases são? São mil, com certeza, as frases de Camilo Castelo Branco. Está logo no título de um livro organizado pelo Luís Naves, é ele quem está aqui nas Madragoas para nos falar um bocadinho sobre este livro. Um livro que pode também incentivar, Luís, não sei se te parece, a leitura de Camilo Castelo Branco. Exatamente, esse é o principal objetivo, não é? Esse é o objetivo do livro. Quer dizer, eu não sou propriamente um especialista em Camilo, mas a ideia é fazer um livro que as pessoas possam encontrar nas livrarias, folhear, e procurar, encontram frases que possam interessar, não é? E depois procurarem os romances e procurarem os livros principais. São frases que, de alguma maneira, despertam assim o apetite para depois ler os livros, não é? Porque eu acho que há um abandono do Camilo pelas novas gerações, que talvez porque os jovens não percebem alguns dos dilemas das personagens do Camilo. Alguns dos problemas, sobretudo das questões amorosas, aquilo parece assim um bocadinho estranho, não é? Porque é que ele não casa com a rapariga, não é? Não dá para perceber. Para uma pessoa contemporânea é difícil perceber os problemas que se colocam às vezes naqueles enredos. Mas se as pessoas procurarem, em vez das histórias e dos enredos, procurarem a riqueza da linguagem, a inteligência da narração e a forma simples como ele faz e com um vocabulário absolutamente extraordinário. Porque, digamos assim, o Camilo é como... O Camilo está para a literatura portuguesa como a Amália para a canção do fado. É realmente o ponto culminante do domínio do estilo de literário. Mas porquê é que temos a sensação de que, por exemplo, um romancista contemporâneo de Camilo, essa de Queiroz, é mais lido do que Camilo Castelo Branco? Quando muitas vezes a ideia que eu, pelo menos, quando falo com pessoas que leram os dois autores, leram muito os dois autores, a maioria das pessoas não faz sequer diferença em termos de grandiosidade de cada uma das obras. Mas a verdade é que essa de Queiroz ficou como um escritor mais lido. É essa, pelo menos, a sensação que fica. Sim, sim. O essa tem histórias talvez mais interessantes, não sei. Eu não gosto de fazer muito de comparações entre escritores. Terá também a ver com o estilo? O estilo de Camilo Castelo Branco talvez seja um pouco mais rendilhado, não te parece? Não, é muitas vezes o vocabulário, é muito mais rico. Sim, é muito mais rico. E muitas vezes nós não percebemos algumas palavras, não é? E temos que ir ao dicionário e tal. Por exemplo, esta carta, isto aconteceu-lhe, portanto, ele mandando uma carta, escreve isto numa carta a 27 de julho de 1858, que conta assim: eu entrava triunfalmente na Rua das Hortas, onde o coração desde muito me pressagiava catástrofe. A cavalo, ao entrar naquela nesga de África, resfolgou o aroma da verguinha e da estopa. Levantou as patas, deu galões tremendos e atirou-se ao chão quando perdeu as esperanças de me atirar a mim. Quando me ergui, tinha a cara partida em três partes. Montei, vim soldar os fragmentos da cara e estava bom, só um pouco mais feio que de antes. Pronto, isto aconteceu-lhe em julho de 1858. Incrível, que descrição, não é? A descrição de um acidente, que caiu do cavalo, não é? Muito bom, muito bom. É fantástico. Falávamos nós do vocabulário riquíssimo e na segunda parte desta é curioso porque na segunda parte do programa eu vou estar aqui a falar sobre Aquilino Ribeiro, um outro escritor, e é sempre possível traçar um paralelo entre os dois, não é? Sim, claro, o Aquilino vem diretamente do Camilo, quer dizer, é um escritor que absorveu completamente este estilo e que conhecia muito bem a obra do Camilo. Duas obras riquíssimas no que diz respeito ao vocabulário e não só. Aliás, é biógrafo, é biógrafo de Camilo, e portanto, pronto, às vezes é um bocadinho. Os escritores têm todos um ADN, não é? Literário, e realmente o Aquilino tem ligação ao Camilo quase direta, não é? São da mesma família, digamos completamente, assim. Completamente, da mesma assim. Família literária, absolutamente. São mil frases de Camilo Castelo Branco, organizadas aqui pelo Luís Naves, é uma edição da Quetzal. Luís, tens alguma frase preferida? Eu tenho várias preferidas, mas encontrá-las agora... Agora assim, é que é mais difícil, não é? Não vim preparado para... Mas tenho aqui várias... Isto tem algumas palavras que provavelmente as pessoas não vão perceber. Portanto, isto está muito bem escrito. E eu fiquei tão fascinado com este excerto que pus o excerto todo. Isto não é uma frase, é um bocadinho diferente do resto. Então isto é tirado do livro A Corja. Força. A Corja. José Macário saiu alucinado daquele baile. A nebrina do Douro, de madrugada, refrigerou-lhe a testa vulcanizada de amor, de nevroses lascivas, de ciúmes, de raivas. Era outubro. Carroções de Manuel José de Oliveira, repletos de gente, arrastavam-se para a foz. Os carroceiros, picando as vacas derreadas para puxarem aquelas famílias, mugiam uns és prolongados, plangentes, de uma grande caracterização selvagem, pré-histórica, anterior à formação das línguas. Sanjoaneiras com as saias enroscadas nos quadris, bamboando-se, passavam carregadas de sardinha, sacudindo a água que estilava dos cabazes. Alguns barqueiros, na Alameda Fronteira, arrotavam aguardente e fumavam em cachimbos negros. Grupos de operários da fábrica do Bicalho paravam a ver sair as carruagens da casa iluminada do Spencer e diziam amargamente: estes é que a levam, estes é que a levam, toda a noite na pândega a comer e a dançar. Agora vão dormir regalados, corja de vadios. Um velho magro, doente, a tiritar de frio, porque empenhara a jaqueta para se embebedar, murmurava. E dizem que há Deus. Para nós o que há é o diabo, afirmava outro filósofo da mesma têmpera, que ao romper do dia, saíra cambaleando de uma taberna de Miragaia para a oficina. Os deserdados a pedirem socialismo. Muito, muito boa esse excerto que também está aqui incluído e como percebeu, são mil frases. De facto, este aqui é um caso mais atípico, mas de eu facto não gostei um, por isto. É porque... de facto um excerto, mas há mais exemplos de... Não é propriamente... Não são todos... as mil frases não são todas exatamente frases, são mais do que uma frase. São excertos, são também exemplos das maravilhas da escrita de Camilo Castelo Branco. Daqui a pouco vamos ter essa conversa a propósito da reedição do livro Terras do Demo, de Quilino Ribeiro, a não perder, já a seguir. Antes disso, Luís, como há bocadinho tínhamos dito, este livro acaba por servir para abrir o apetite para a obra de Camilo Castelo Branco. Nesse sentido, imagina que alguém está a ouvir este programa, ou alguém chegou ao teu livro e está aqui a ler estas frases. Qual é que seria o melhor ponto de partida para começar a ler Camilo Castelo Branco? Qual é que seria o livro que tu recomendarias? Pois, quer dizer, o Amor de Perdição é um livro evidente, é um livro muito, muito bem feito. É brilhante. É um livro brilhante. Apesar disso, pode dar uma ideia... Ou seja, mostra só um lado de Camilo Castelo Branco, não é? Tenho essa ideia, ou seja, há muitos outros lados de Camilo Castelo Branco. Há um outro livro que eu gosto muito, que é A Brasileira de Prazins. Mas há muitos, Brasileiro de Prazins, o Memórias do Cárcere, o Santo da Montanha, um livro muito interessante, porque o Santo da Montanha... E há um capítulo aqui que é a moral e a religião, há muitas frases desse livro, não é? O Santo da Montanha. Sim, geralmente brinca muito com isso, e com o mundo, e com as coisas do seu tempo... Ainda assim, olhando aqui para as frases sobre religião, por exemplo, mesmo quando brinca, ou até quando não está a brincar, há da parte de Camilo Castelo Branco uma relação também viva com essa ideia de Deus, não é? Sim, ele era religioso, mas não sei até que ponto, não dá para perceber bem isso. Eu tenho a ideia de que ele é muito religioso e é uma pessoa até muito conservadora para o seu tempo, a ideia com que fico, mas eu não sou perito, não sou um perito em... Claro, claro. Na obra dele, não é? Sim, não. Isto é um bocadinho uma observação de leitor. E isso que és, um leitor de Camilo Castelo Branco, escolheu... E de Quilino também. E de Quilino também, a seguir, a não perder essa conversa a propósito dessa reedição do livro de Quilino Ribeiro, Terras do Demo. Falei aqui com o Luís Naves sobre estas 100 mil frases, aliás, 100 não, 1000 de Camilo Castelo Branco, uma edição da Quetzal. Não sei se queres terminar com uma frase, Luís, assim para o finalzinho, deixar aqui mais uma boa frase de Camilo Castelo Branco. Ou não? O que é que tens para... Sim. Eu gosto muito desta aqui, que é uma... Isto é no final de um romance. E ele está a fechar a história. E como o narrador é o Camilo, e está a falar com a personagem, já há alguns anos depois, ainda não lhe apresentei minha mulher. Ela já sabe quem você é. Diz a personagem. Os seus livros por aí andam e não é muito por minha vontade. Que esta senhora quer por força que eu lhe pergunte se as histórias dos seus romances aconteceram ou não. Ela agora que lhe pergunta e você mente à sua vontade. E pois, todas as histórias dos meus romances são verdadeiras, minha senhora, respondi eu, Camilo Castelo Branco. Uns casos aconteceram, outros podiam acontecer. E logo que podiam, é quase evidente que aconteceram. Porque as dores não se inventam. Ou se experimentam, ou se adivinham. Muito bom. Camilo Castelo Branco foi o destaque de hoje das Madragoas, com o Luís Naves. Ele organizou estas 1000 frases de Camilo Castelo Branco, agora editadas pela Quetzal. Luís, muito obrigado. É uma Eu que agradeço o convite. Uma belíssima sugestão também este livro, boa sugestão para quem não conhece bem a obra de Camilo Castelo Branco e quer começar a conhecer, quer começar a familiarizar-se com o estilo deste brilhante escritor português, ou então para quem já conhece e quer ter aqui mais uma, assim, mais um elemento de frases isoladas, onde de facto se nota, claro, esse brilho da escrita de Camilo Castelo Branco. O brilho também existe na escrita de Aquilino Ribeiro, e a seguir vamos ter uma conversa a propósito da reedição desse Terras do Demo, um livro que faz 100 anos. Luís, muito obrigado.